me falta el taqui, taqui, taqui, taqui, taqui, que me das corazoncito queriendo. Me hace falta el taqui, taqui, taqui, taqui.